mais um vagabundo. Jogado no mundo, eu tô prendendo a não desacreditar. Na terra que os menores se matam por um corretão de lata. Não exalto que maltrata quando o motor é a. Esse sei burguês, esse não tem que fez. Mas se tiver na minha vez, vocês não vão atrapalhar. Eu só quero um instante com essas folgas no volante. Te contar que eu sou amante, espera tu aceitar. Que elas grudam igual um bicho, se tu transa igual um bicho. Essa porra foi um bicho, você nem pensa em controlar. Ainda respeito o outro lado que quer te ver atrofiado. Uma roubada alienado, cheio de imposto pra pagar. Direto vem Satanás, sai de reto, Deus é mais. Escravida seus iguais pra se enriquecer. Hoje em corpos carnais, sagrados e banais. Mas até Barrabás veio se arrepender. O que acredito não se baseia no que eu acho. É pela voz no meu ouvido que não veio e eu desfaço. É o esclacho da violência em busca de alguma paz. Sou esses outros pilates que é cachorro demais. Mas chama lá o rapaz, tá no banco de trás. Tinha rim, não tem mais, mas tanto faz pra você. Se ele fez, você faz, mostra do que é capaz. A verdade te trai quando tudo perecer. Sem fé em nada, só nas minhas palavras e todas elas te trava, ei. Sem vida decorada, a banca tá pesada. No seu fone é só pedrada, eu trampo de madrugada. Não é piada, vai virar onde eu chamo de lá. Noroeste BH, com planos pra inflamar e causado de cabeça, ei. Antes que esqueça todo isso que eu já sei. Tem torno, mas não é rei, é feio morrer perto da praia. Na vida recebi vai, de sair ela me aplaudiu. Um, dois, nem me viu, seu roteiro sumiu dentro. O meu canil é muito hostil pra sua novela mexicana. E não reclama se eles gordam de verdade. É porque com realidade a audiência chama. E se tem grande envolvido, seu caráter vai pra lama. Sem dublê ganha mais, dor na pele por reais. Ele faz, satisfaz, engano de um bom rapaz. Que com os tempos não é mais o que seus pais sempre quiserem. As flores que eles me deram em vida não chegaram aos pés das que cobriram minha partida. É o sabor da ida, necrosar é minhas feridas. Gozar e só me chamaram com a. Se não paga, não recebe as contas, te dá um jab. Refletindo numa cadeira de bacos. Só não pode é dar milho como explicar pros filhos que os dedos no gatilho é ação de reação. Pivete, você cresce, eu invisto juntando cash pra depois montar uma creche que pregue revolução. Palavra que é proibida, mas foi concedida. Nós é dedo na ferida e pra mim não dá nada não. Minha atitude é atrevida, você porque é atrevida. Então mexe comigo, você vai. Que eu tô com os mano, mano, sem portar um plano. Pensamento é mais insano, reformulando meus planos. Entre sereno e engano, digo, nunca vencemos. Democracia que vivemos, é a cracia do demo. É a faca no femo, é o fruto do remo. Eu protesto no temo, e se boia aqui no memo, vai ver. Isso aqui é só um treino. Remoção de culpa, nem pensar se não se assulta. Vários aqui de vida curta, temendo sair da gruta. Puta patra que nos pare, puta gata que nos pare. Não tem um bom que ampare, então como um M-Bare. Enquanto papa papa pros anjos, demônios aqui se estupram. Cresci filha da fruta que você plantou em casa. Minha raiz do jarro vaza pra beber da água limpa. Trinca, mais de 30, sinta com a PT na cinta. Finta de camisa nova que te envolve, não precisa que eu te prove. Meus versos resolve essa equação, não é cobre. Cê vem de família nobre, descobre que é com revólver que se presente é ladrão. Tô sem perdão, meu pulmão tá mais dublado que os verão daqui chegado. Clima tropical e cê não dorme sossegado. Folgado de chinelo que essa porra é meu terreiro. Filho de um preto branquelo que adora um gancho. Caneta, isqueiro, bico, trafico, informação. No ensino é ter roupa chique, vista a satisfação de não ter. Botão na cara que dispara sem perdão numa madrugada que cala na vala. É mais um que não, tipo. Chegou aos 14, é no livre-arbítrio 33, a morte com um tiro de 12, pô. Os hematomas são na alma, é só parar pra dar um close.